Salvador, Otan 3850, informação Vitor, Arrogando 7, autorização Fortaleza. Otan 3858, Fortaleza aprovado, nível 370, via peso 119, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti com curva esquerda. Transponder 5424, controle 11935. 3870, após decolagem curva esquerda, Momo Froti, perfil de saída, peso 119. Com 424 no transponder, 1935 ao controle, é o TAN 3858. TAN 3858, só para enfatizar, o senhor vai fazer Momo, Coquibo, Froti. Então vamos lá de novo, Momo, Coquibo, Froti, então vai ser. Afirmativo, Momo, Coquibo, Froti, que equivale a Momo, transição, Froti, ok? Ah, então é a mesma, então. É porque é, quando o senhor coteja Momo, Froti, pressupõe que não é a transição. Momo, transição, Froti, passando por Coquibo. Então, 3858. Correto, também pronto. Valeu. Salvador, 3662, Tancão, 08, pushback, acionamento. Tancão, 3662, livre acionamento, chamei para o táxi. Lembra, chama táxi 362. Gol no 604, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000, 1003, confirma? Gol no 604, 2000 pés, ajuste no 013, autorizado DLS. 2003, está autorizado DLS. 201, tem livre acionamento, chame pro táxi, só coordene com a equipe de solo para realizar o seu pushback de forma a não interferir com a Airbus da TAM, à direita que vai iniciar o táxi. Para o táxi, TAM 3662, 125 a bordo, 3 horas, Okana, Fortaleza. Gente, TAM 3662, táxi Bia Pátio 1 no Índia, no ponto de Vera Chame a Torre no 186, ajuste agora no 0 no 3, bom voo. Pátio 1 no Índia, chama a Torre 186, boa noite. Gol no 604, complete aproximação, chame a torre 1-8-6-0-4. Boa noite, gol no 604. Gol no 604, reporte para o sistema. Boa tarde. Papatango, rodou Papatango, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, do Romeu, Papatango. Gol 604, 090 com 14, está autorizado o posto. 604, passei de ano, baixei e travou. Só confirmando bem, por favor. 090149. Taxa Chané 63-6201 com 104 a bordo, 98 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Guarulhos. Gente, o Chané 6201 no táxi Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0103, bom voo. 1903, no ponto de espera 186, apenas confirmando POB 98, não sei se foi isso que eu falei, mas são 98. Ok, corrigi, 98. Obrigada. Obrigado. 7362, boa noite. Mantenha a ponto de espera, aguarde passagem 737 da Gol. Informo que está restrito 2 mil pés até 10 milhas ou liberação do controle. É devido a tráfego cruzando o campo. Após o tráfego na curta, Lima tem pista 10. TAN 3858 no 07, pista 10, acionamento. TAN 3858, livre acionamento, chame para o táxi. 105 caminhões, 3858. A direita 121 o quê? 12119. 9, obrigado. Salvador, voo 604, táxi Foxtrot. Bono 604, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém a posição 604. TAN 3662, pista livre, 090 com 10, autorizado, decolar. TAN 3152, copia. Chega. TAN 3152, Maceió, aprovado nível 330, via Peruíbe 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5434, controle 11935. Mateo 330, número 358, Orago, após direto. Toma, está funcionando 0, Puca, Caju. Agora inspira após decolagem. 434, transponder e o controle final 35, TAN 3152, posição boa. TAN 3152, cotejamento correto, chame pronto. Chama o controle, boa noite. Tu mantém 2 mil. Boa noite, TAN 3662. Mantenha 2 mil pés. Autorizada pela de Puca. Aguardo na sessão. Ele voa Puca 2000-3662. Salvador, é o gol 1889, solicita autorização para o Galeão, nível 360, com a informação 889, informação em curso X-Ray, copia? Copia. Gol no 889, Galeão, aprovado nível 360, via Pesulo 10, SMAP, direto Lúbito, DCT Bravo, Bravo Charlie, após direto Sofim. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge com curva direita. Transponder 5426, controle 1935. Deixa na 63 no 3, verifique chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 0 no 3. Totalizado, Galeão nível 3, 60, via Upper Zulu 10, SMAP, Lúbito, direto para a Sali, e após a saída da El, transição Leda, após a Leda Bic. Primeira coluna direita, levanta a pista 10. 5426, transponder 1119, decimal 35, controle, voo 1889. Voo 1889, cotejamento correto, chame o som. Camarada. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 604. Enfoque agora na perna de aproximação. 09012. A livre decolagem 6201 no iniciando na 10. Tá 3858, está acionado, pronto para o táxi com POB de 131, 4 horas e 25, João Pessoa de alternativa. Quente, tá 3858, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 013, bom voo. Ajustado no 1013, táxi autorizado via pátio 1, Índia, e lá para o Teco, a torre está 3858. 35. Obrigado, senhor, boa noite. Controle, boa noite, Oxané 6201, decolou, vai livrando agora 2000 pés, quando possível, senhor Dael, Oleda, o Bridge. Autorizado Leda, só para o nível 360, vigilância, Oxané 6201. Leda 360, grato, senhor, 6201. Motor instalador, vai passando, ingressou na praia de aproximação da nossa. Romeu para Patango, completa aproximação para a pista 10, chame torre agora na frequência 1186. Chama a torre 1186, o Romeu Patango. Motor instalador, motor instalador. Romeu Patango, na final da 10. Autorizado pouso no 0, Romeu Patango, 080, 112. Delivery pouso na 10, Romeu Patango, se possível, coordenar um toque arremetida para pouso final na 17. Afirmativo. Afirmativo, autorizado toque e emitida. Autorizado toque e emitida na 110, posteriormente se direcionar para o circuito da 107. Vamos ver o botão. Recife na frequência 12545 e alternado 12685. 2645, 2685, boa noite. Boa noite. O Janel 6313, autorizado a final de LS, desça para 2000 pés, ajuste padrão, informe no localizador. Aguarde. Boa noite, 89, liberação na mente, chame para o táxi. Liberação na mente, chame para o táxi, e o gol no 8-9. Voador, boa noite, é o plano 3850, ponto de espera 0, tá pronto, visão para o próximo final. Ativa, aguarde instruções. Boa noite, 89. Salvador, gol no 8-8-9. Gol no 8-8-9, prossiga. Pra gente puxar um pouquinho mais pra trás, ajuda o amigo da Xaré. Afirmativo, porém o senhor será o número 2, confirme. Sem problema, não. Ok. Oxané 6310, livre acionamento, sendo para o táxi, coordene com sua equipe de solo para fazer o pushback para não interferir com o Boeing da Gol que iniciou a retaguarda. Afirmativo, já pode andar aqui. Agradeço muito aí aos colegas da Gol. 6310, reporta o táxi. Obrigado, Gol. Bravo, bom, Gol. Vamos lá, 3152, pushback para o metro, portão 2. Tá, 3152, aguarde. Aguardando. Chanel 6201, chame Recife, frequência 12251 e alterna 13325. 1251, 3325, obrigado, boa noite. Tan 3858, ali mantém pista 10. Ali mantém a pista 10, Tan 3858. Sou Salvador, Romeu Patango, tô com RMC 190. Afirmativo, o meu Papatango ingressa agora setor norte, reporta final no 7. Setor norte, reporta na final da 7, o Romeu Papatango. objeto 6748 está reautorizado para 12 mil pés, com ajuste padrão, informe estabilizado no localizador, vai seguir o um Airbus 320 da Oceanair. Para 2000, informará estabilizado no nosso web 6748. Uno zero, uno três. Uno zero, uno três. Final, cheque baixado, travado. Autorizado, informação final, baixado, travado, eu passar. Boa noite, Itam 3305. Boa noite, Itam 3305, identifique, voe na proa de TAP, desça para nível 050. A proa de TAP desce por 50, muito obrigado, Itam 3305, informação 50. Autorizado, pouso na 17090 graus, 129. Autorizado, pouso na 17090. Autorizado táxi número 2, ponto de espera no zero, voo no 889. Autorizado táxi número 2, voo no 889. 258, decolou 05, chama o controle. Controle 1935, boa noite. Boa noite. Doutor, Xané 63. Xané 6313, completa aproximação, torre 186, tem um bom posto. 26, Salvador, tá 3858, boa noite, passando 2100, Momo. Boa noite, tá 3858, contato radar, estou para o nível 370, saída Momo. 370, perfil da Momo, 3858, da Terra. Corre, Salvador, Xané 6313, cheque o trem, chama em final normal. Papatango, Romeu, Papatango, no solo 06, confirma o local de estacionamento. Pat 4, livre 180 graus, backtrack, chama liberando. Salvador, Xerenga 3, está autorizado, chame tanto para o táxi. Como que o ponto estado pode ser mais imediato? Gente, mantém o ponto de espera. R6303, autorizado, pouso 090 graus, 119. Desde pouso 3613,